Capítulo 14, coloque em prática. Para finalizar, nós vamos aprender a irar sem pecar. Tiago 1, 19 e 20 diz: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça em Deus. Que declaração profunda, hein? A ira do homem não produz justiça de Deus. No entanto, muitas vezes é o que a justificativa que nós apresentamos à nossa indignação. Injustiça de algum tipo foi cometida, então nós, cheios da justiça própria, queremos corrigir. No entanto, a ira nunca é a solução para uma causa justa. Deus não usa sua ira para cumprir os seus propósitos. A verdade é que nós tentamos usar a nossa ira para cumprir os nossos propósitos. Imaginamos equivocadamente que a ira nos protege. Em vez disso, então, ela se volta contra nós e nos ataca, nos rouba e nos desencaminha e também nos isola. Ande então na verdade. Conhecemos a verdade e chegou a hora então de andarmos nela e sermos libertas. Então peço a Deus que esse capítulo te ajude a estruturar o seu estudo da palavra, então te forneça aplicações bem práticas e pessoais. A autora resume em 6 passos algumas diretrizes que ela espera que sejam muito úteis. Primeiro, escolha não reagir com ira destemida. Então, tome a decisão de exercitar a ira construtiva. Essa decisão precisa ser consciente. Você deve tomar a decisão em seu coração e em sua mente. Você deve buscar a mudança de abandonar os seus caminhos e condutas e hábitos do passado e deixar que a palavra de Deus te transforme. A princípio, essa será uma decisão deliberada, quase mecânica, que você tomará diante de todas as decisões e atitudes que você costuma interagir com raiva ou que te aborrecem. Por exemplo, recentemente a nossa família se mudou para Orlando, no Colorado. Então, quase 20 anos que eu não dirigia na neve. Então, eu sou nascida na Indiana e havia memorizado algumas reações apropriadas para dirigir na neve, mas eu me esqueci delas por falta da prática. No primeiro inverno, em que eu tive que sair em condições climáticas bem adversas, eu perdi o controle do carro por algum instante. Ele foi deslizando e girou. E sem pensar, eu ouvi: gire na direção, no mesmo sentido que você está deslizando. Aquilo que eu havia aprendido muitos e muitos anos atrás veio à memória sem nenhum esforço na minha frente. E então eu consegui retomar o controle do carro. 2. Antes de reagir o que lhe aconteceu, permita dar um passo para trás. Provérbios 29, 20 diz: Você já ouviu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Eu estudo a Escritura e eu aprendi que Deus não oferece muita esperança para os insensatos. Para algo ser eficaz, você precisa investigar os motivos que movem. Quais aspectos dessa interação ou situação te aborrecem? É uma questão de controle? É uma questão de medo? É a mágoa não resolvida? Você se sentiu ofendida? Então, muitas vezes e muitos motivos são óbvios. E não é preciso reconhecer antes. Reconhecê-los antes de reagir. Por exemplo, eu não gosto quando um dos meus filhos fala comigo de um modo desrespeitoso, mas eu não preciso buscar o motivo, eu preciso, contudo, escolher com cuidado qual será a minha reação. Se eu reagir com raiva e desrespeito, eu não serei um exemplo para eles de piedade. Apenas vou levar ele a sentir justiça em dar respostas atravessadas. Se, contudo, a minha reação tiver elementos bem profundos, então eu preciso desacelerar e examiná-las com mais atenção. 3. Assumo a responsabilidade. Lembre-se de que a responsabilidade é uma coisa boa. Não é algo de ser evitado, mas sim aceito. Responsabilidade nos dá poder, habilidade e até capacidade de responder de forma devida. Quando culpamos outras pessoas por nossas reações, reduzimos a condição de escravas dos seus caprichos ou de suas ações. Seja então responsável e reconheça suas reações positivas e negativas. Em 1 Pedro 5,6, nós lemos o seguinte: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. A humilhação é parte essencial de assumir a sua responsabilidade. Sei que se eu me humilhar, O Senhor me levará acima da situação, então me colocará em melhores condições. 4. Aprenda com seus erros. Na verdade, esse é um desdobramento natural da responsabilidade. Quando nós assumimos a responsabilidade, nós temos condição de usar os nossos erros para crescer. Provérbios 24:16 nos dá ânimo, pois ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a erguer-se, mas o ímpio, ele é arrastado pela calamidade. Então os perversos escolhem não se levantar. Eles permanecem em seu estado caído. Seus erros não lhes promovem instrução e, ao contrário, são uma derrocada. Em vez de aprender com os erros, eles são encarcerados e vencidos por eles. O mesmo não acontece com os justos. Eles se humilham, eles ganham força e eles resistem à queda. 5. Perdoe a si mesmo e perdoe as outras pessoas. Perdoe aqueles que te magoaram. Lucas 17:4, Jesus disse: "O seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe." O perdão deve ser oferecido àquele que se arrepende, mesmo que ele cometa a mesma ofensa mais 7 vezes. Não temos condição de julgar por terem repetido a transgressão. Acaso nós não fizemos a mesma coisa tantas vezes? Nós somos perdoados assim como nós perdoamos. Quando relevamos os erros dos outros, é mais fácil relevar os nossos próprios erros. Mas e se os outros não se arrependem? Ainda precisamos perdoá-lo? É difícil orar: perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas se na verdade não perdoamos aqueles que têm pendências conosco, Deus não vai nos perdoar. O que ele nos deve talvez seja exatamente um pedido de perdão por alguma transgressão passada nossa. 6. Saia do caminho e abra espaço para Deus. Quando a situação ainda parece perdida, mesmo depois de você ter perdoado e feito o necessário para se reconciliar, é hora então de recuar e repetir as palavras de Davi: "O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a minha mão contra ti." 1 Samuel 24:12. Deus realizará o plano dele em nossa vida. Se imaginarmos que, em última análise, estamos no controle, nós teremos uma vida de frustração e ira. A raiva procura um alvo ou uma reparação pela injustiça cometida. A fúria, a cólera, buscam vingança ou retribuição. Deus quer que suas filhas sejam fervorosas e poderosas. Se nossa ira não for construtiva, se a voltarmos contra nós ou contra os outros, perderemos o fervor e ficaremos deprimidas e oprimidas. Então, poderemos viver sem remorsos, sem medo e sem arrastar as correntes do nosso passado, quando vivemos na liberdade do perdão. No final do capítulo, a autora vai falar sobre um guia para um novo começo. É um devocional de 21 dias, onde você vai poder, de uma forma prática e diária, ler as passagens bíblicas, ou ler os pequenos resumos e fazer orações diárias com ela. Esse devocional de 21 dias se encontra no nosso blog Mulheres Transbordantes e na categoria Devocionais. Durante 21 dias, você pode separar um caderno e fazer junto conosco esses devocionais. Sugiro que faça nos primeiros momentos do seu dia, logo de manhã, porque durante o dia você vai poder aplicar o que aprendeu e à noite você vai poder voltar ao devocional e fazer suas anotações finais. Que Deus te abençoe e até a próxima.